Santa ceia és tu. Quando a recordar a morte de Jesus, no divino sangue, no precioso pão, sim, expressa está a nossa salvação. E quem bebe deste sangue, e quem come deste pão, purifique do pecado o coração. Santa ceia és tu, quando a recordar a vida de Jesus, no divino sangue, no precioso pão, sim, expressa está a nossa salvação. Este é o testamento do meu sangue. Santa ceia és tu, quando a recordar a morte de Jesus, no divino sangue, no precioso pão, sim, expressa está a nossa salvação. E quem bebe deste sangue, e quem come deste pão, purifique do pecado o coração. Santa ceia és tu, quando a recordar a vida de Jesus, no divino sangue, no precioso pão, expressa está a nossa salvação.